Não gostaram do tamago. O cara faz um ovo, pô. Não é ovo, é tamago, que nem ele falou. Ah, tá bom. Se você ainda é um tamagotchi. Pior que eu li tamagotchi, eu falei, como é que o Japão vai fazer um tamagotchi? Nunca duvide de um asiático, Luke. E aí, galera, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número... Qual o número, Carleiro? 38. 38. Então, eu sou Evlas Júnior e eu estou aqui com o Carleiro Neto, que vai apresentar os demais participantes, como já é de praxe. Antes de mais nada, diga oi, Evlas. Oi, Evlas. Você saiu bem, ótimo, muito bem. Saudações a todos, esta é a 38ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes, a sua playlist favorita que sai... em todos os blogs participantes, é uma maravilha. Bom, nós estamos aqui para trabalhar mais um tema difícil, um tema muito curioso, que mais tarde a pessoa que escolheu vai dizer o porquê de ter escolhido tal tema, mas antes, vamos apresentar a equipe, né? Que hoje tem uma novidade, temos uma convidada especial. Mas vamos começar do básico, vamos começar com a equipe tradicional, né? Bebop, dá teu oi aí. Oi, como a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente... Quero dizer pra vocês que, aos olhos dos loucos, somos todos aliens. Ok. Luke Lucas? Eu também sou um convidado especial. Corta essa! Dá oi, Luke. Eu também sou um convidado especial. Ok, convidado especial, Luke. Também dá seu oi. Olá a todos! Como é que vão vocês? Tudo bem? Melhorou. Próximo tema de podcast vai ser animes que o Evlas não gosta. Ou... animes que tem uma ninja baixinha de cabelo azul e que ela está vivendo no mundo de jogos, porque é um anime que eu queria falar uma coisa pra ela. Vocês escolhem aí. Qual é mesmo esse anime? Se resume a um anime, Log Horizon. É Log Horizon, verdade. Eu vou ficar com a música de abertura da próxima vez, então. E... ah, pô, tem uma cinta inteira pra escolher. Mas é só porque eu quero falar de um anime. Eu só quero parabenizar o Carlito por ser tão eufemista ao falar do tema que o Evlas escolheu no início. Mas enfim, olá. E uma convidada especial hoje, e que aparecerá outras vezes com certeza, a Rafaela, se apresente. Olá, como vão todos? E o Carlito me apresentou com o meu nome real, né, Carlito? Peste. Pois é. Tem algum problema em falar seu nome? Não, mas é porque a maioria da galera me conhece como Nath, entendeu? Tipo, eu escrevo no F-Line como Nath, então fica mais fácil quando usa o apelido. Natália. A Natália. É Natália. Natália. Como pensavam que meu nome era Natália quando a gente se conheceu lá no Festival de Japão? Era engraçado. Sempre será Natália pra mim. O Carlinho passou bem uns 3 meses me chamando de Natália e eu quieta, né? Não vou estragar. Não vou estragar, deixa eu chamando. Acabou a magia, cara. Logo no primeiro podcast. Vocês querem que eu bipe a parte do nome dela? Não. Olha que sacana você. Malvado, hein, cara. O Carlírio manda aí. O Carlírio é o padrinho. Carlírio. Olha, Carlírio, se prepare que eu posso estar sozinha, mas se eu tiver a oportunidade, eu vou estragar sua vida. Eu já peço desculpas antecipadamente, tá? E eu já aviso que eu coloquei teu nome aqui no meu caderninho, já tá com um ponto. Se você chegar a 10, eu te mando pro inferno pela primeira vez. Você já mandou o vídeo, desculpa, mas você já me mandou o vídeo do Boba Atômica bem umas 3, 4 vezes, cara. Eu já tô planejando tirar minha família de lá de Marcel pra poder, quando você joga Boba Atômica, ninguém morrer, tá ligado? Mas foram 3 diferentes, não foram iguais. Se depender do Carlírio, o Brasil todo já foi explodido. Pois é. Menos Curitiba, né? Ele tem... Nem, eu acho que até Curitiba. Ele tem uma paixão por Curitiba absurda. Não, se ele for presidente, ele vai morar em Brasília, então ele vai explodir só Curitiba depois. Não, se ele for presidente, ele vai mudar a capital pra Curitiba. Ah, de ônibus. Vai levar de ônibus. E o Gralha vai ser herói nacional. Opa, mas não tenha dúvida. Gralha vai estar no brasão do Brasil. Mentira. É... Muito bem, agora que vocês conheceram toda a equipe que vai estar aqui presente, nós vamos pedir então para o Evilásio explicar o que é o tema e por que escolheu o tema de hoje. Bem, o tema de hoje são animes de comédia que tem ETs ou quase isso, e eu escolhi esse tema porque eu queria colocar uma música de Kokuri-san. Cara, eu quero te aplaudir tanto, você não tem noção. Galera, vamos combinar um negócio? Fala, fala. Nunca mais escolhe o Evilásio. Primeiro foi o anime de garotas, garotas que lutam Kendo, mas não é um anime de Kendo. Aí depois é isso. Parabéns. Aquele foi sinistro. Adivinhar, Love Hina. Era por Love Hina. Não, não era não, era não. Caralho, Tsuna Motoko. Automaticamente foi Tsuna Motoko. É que já teve a abertura de Love Hina em japonês e francês. É, o pessoal não consegue mais achar na língua já. Teve a abertura de alguns animes em português de Portugal também, mas ok. É normal. Não, hoje eu escolhi um anime que já saiu ele mais uns 2 ou 3 vezes, só mudei a versão do idioma. Pra português de Portugal? Não, foi pra. Pra língua de Liechtenstein. Oh, ai, isso foi... Ai, Luke, você não encontra músicas, você tem uma dificuldade para achar músicas, assim roubando até eu. Quero deixar bem claro que isso é sacanagem, porque a gente já colocou temas como Mahou Shoujo ou Shounen, e mesmo assim o Luke não tinha música. Mas Shounen tinha, ele não quis considerar anime de porrada na Doka Mágica. A Doka Mágica é anime de porrada, assim bem. Gente, calma, depois voltaremos pra essa discussão. Depois voltaremos. Tive que aceitar que Madoka Mágica era anime de porrada, desculpa. Belas lembranças. Enfim, vamos dar início então ao nosso podcast, em sua 38ª edição, com animes de comédia que contém aliens ou quase isso, segundo Evilásio. Vou explicar o quase isso, tá? É porque existem alguns animes que têm personagens que são aliens, só que eles insistem que não são aliens. Isso é justo. Ah, quem é Arakawa do Kokuri-san? Que é o contrário. Arakawa, a menina acha que é alien. Só acha, né? Só isso. Não tem nada com o alien. 38. Bingo. Muito bem. E a primeira música de hoje ficará a cargo do Eric. No caso, escolhi a música de abertura de Hayore Niaruko-san Double, segunda temporada de Hayore, Koi wa Kaos no Shimobenari, cantada por Ushiro Kara Hayori. Acho que só o Evilásio assistiu Hayore. Eu vi Hayore? Ah, você tinha elogiado a personagem? Acho que não. Não, perdão. Não, cara, eu não gostei. Eu gostei da ideia de brincar com personagens do Cthulhu, mas eu acho o anime bem enrolado. Hayori eu acho uma graça o visualzinho dos personagens e tal, as músicas, mas eu não curti muito também. Eu acho bem zoado, cara. Que no caso a história é sobre os mitos de Chuhu, né, da ficção de Howard Phillips Lovecraft, que são transformados em, no caso, uma garota muito hiperativa e barulhenta, que é dublada pela Azumi Kana, que eu adoro essa dubladora. Aí tem outra que é uma garota que é aficionada por essa aí, tem um garotinho meio efeminado, e eles todos vão importunar a vida de um humano chamado Bahiro. E é isso, é uma comédia, slice of life, com um tom sobrenatural, brincando com esses mitos, mas... Eu acho a comédia realmente bem fraquinha. Eu só assisti a primeira temporada. A segunda temporada eu não peguei pra assistir, não. Mas eu acho muito legal as músicas. São bem alegres, bem agitadas. Ninguém assistiu o Hayore aqui? Quem é o alien do Hayore? A Niaruko, a Chuko... Eles são aliens? Elas são aliens? São. Não, só pra saber. É porque os personagens do Cthulhu não são exatamente aliens, né? Ah, mas aqueles são seres de outros planetas. A Niaruko, okay. Ela seria uma Nialotepian. Isso, eu não consigo falar os personagens desse anime. Aí no caso, enfim, só ninguém mais assistiu esse anime, então? Não, eu não assisti, pelo menos. Poxa, achava que tinha alguém já visto. Enfim, eu acho muito bonitinho o visual. É o estilo do Chebeck pra comédia. Bem fofinho, mas a comédia em si eu acho muito fraco. Mas é famoso. Ah, sim. Teve duas temporadas, vários ovos. Rastur também é um dos personagens mais famosos. A personagem da Zumikana também, bastante popular. E é isso, poxa, ninguém viu. Não tem nem piada pra fazer com isso. É, só o Chico. Chico é bom. Não tem nem piada pro Chico. Cala a boca. Não, Luque, não. Não deu certo, eu pensei. Desculpa. Esperava do Bebop isso, mas enfim. Eu sou um cara sério. Porra! Vai, Calheiro, fecha aí. Ok. Só repete o nome da música então, Eric, por favor. Koi wa Kaos no Shimobenari. É a abertura da segunda temporada de Hayorene Yaruko-san. E fique com essa música. Ok, passada a nossa primeira indicação, é a vez do Evilásio dar o seu pontapé inicial no podcast. Ok, então... São tantas músicas. Tantas emoções. Eu vou sair do podcast. Eu tô brincando. Eu não vou escolher de Kokuri-san aqui. Eu acho que eu nem vou dizer a música de Kokuri-san, porque outra pessoa pegou a música que eu queria pegar. Pisadas malignas. Olha a ironia, ele escolheu. Essa aí é a loba. Pegaram a risada da loba e tocaram. Alguém tá rindo igual a loba aqui. Sorry. Olha a ironia, né? O Evilado escolheu o tema pra escolher a música. Essa música específica. E se ferrou. Okay. Não tenho culpa, né? Já tinha duas músicas. Eu escolhi quatro. Duas das quatro eu não podia mais. Aí eu. Ah, tem um Alien Kukuri-san. Bota open. Seis. Ok. Então. A pessoa já descobriu quem é a pessoa que escolheu a minha música. Bem, então eu vou escolher um outro anime que eu acho excelente, é um dos meus animes de comédia preferidos de todos os tempos, muito louco, que é Arakawa Under the Bridge, que tem uma venusiana nesse anime, né? Que é a Nino-san. E bem, acho que a gente já falou de Arakawa algumas vezes aqui. Eu tinha ainda várias músicas pra escolher, porque tem muita música boa na OST, tem música de abertura que não foi escolhida. Mas eu escolhi uma música que é uma abertura de um episódio específico da primeira temporada, que é uma abertura focada na personagem Maria, que é a personagem sadomasoquista fodona, que eu acho genial, genial. Eu escolhi uma música Titonante de Bunde Kangae Nasaina. O nome é meio complicado, mas a abertura em si, o vídeo, é muito divertido. A música é legal, mas com o vídeo fica melhor. Que é ela andando com um manequim, que ela veste como a irmã. Pra quem não conhece, a irmã é um ex-soldado do exército americano que se veste de freira e que tá nessa comunidade que fica embaixo da ponte. esse personagem ele vive sendo judiado pela Maria, porque primeiro porque ele gosta da Maria, e segundo porque eles eram inimigos na guerra. Então, tem várias cenas ela frescando com o próprio irmão. É foda, não consigo chamar ele assim, cara. Tem que ter toda essa. Pô, tem que chamar de irmão. Não, não é irmão, é irmã. Pô, tá. E também jogando lâminas nesse manequim. E, bem, é muito engraçado toda a abertura. E esse anime é genial. O que vocês acham de Arakawa? Quem viu Arakawa aí? Eu vi! Arakawa é muito bom. Anime mais que muito bom, adoro. Devo dizer que eu comecei a assistir só porque era do Chef, mas eu gostei bastante das duas temporadas. Eu até gostei, mas só vi a primeira até agora. E essa personagem, a Maria, que é dublada pela Miyuki Sawashiro, é uma boca suja pra caramba. Eu até copiar uma frase que um cara disse sobre essa personagem, sobre a Miyuki Sawashiro, no caso. É a melhor dubladora pra você ouvir alguém, ouvir ela ofender os outros. Porque a voz dela é sensual demais, mesmo ela ofendendo. Mesmo ela ofendendo, ainda é agradável. Se você pensar por esse ponto de vista, no Japão, quando as pessoas ficam excitadas em anime, saem sangue pelo nariz. Quando a Maria ofende o Freira, ele jorra sangue por todos os lados, cara. Então ele deve ficar excitadaço. O Eric deve ter uma fita cassete só da Freira xingando ele, igual a menina do Akamote. Só que cuidado aí pra botar no buraco do fone de ouvido, não do microfone. Cara. Mas não é a Freira, cara. É a ela quem é? Ela é a dona da fazenda, né? Vamos dizer assim. Maria. É a mulher mesmo, cara. Não é o cara vestido de Freira, não. É de cabelo rosa, né? Ela? Isso. A gente precisa explicar a história de Arakawa de novo. O cara vai morar de parte da ponte, é isso. O cara ficou pobre, né? Acabou perdendo. O cara é. Não, ele é rico, né? Ele é rico, né? Eu tô falando que ele é rico, mas se apaixonou pela louquinha e foi morar debaixo da ponte, resumindo a história. Na verdade, ele tem um contrato com a Nino-san, que é a venusiana, que ele tem que se apaixonar por ela, porque é uma forma de ele retribuir o fato dela ter salvo ele, e ele tem que retribuir porque é um negócio da família dele, que ele não consegue ficar sem retribuir as pessoas, então ele vai morar debaixo da ponte, mesmo sendo um cara rico. E debaixo da ponte tem uma comunidade de pessoas loucas, mas que vivem muito bem. Então tem um prefeito lá, que é um cara vestido de capa, tem a freira, tem a estrela, tem o Roshi. Roshi, espetacular, o músico. O capa que tem um zíper atrás nas costas pra tirar a roupa. Exatamente. Ah, e essa música também que eu gosto, é que eu não lembro toda a letra, mas a música é ela ofendendo a freira o tempo inteiro. Eu não quero te ver mais, seu nojento narcisista. Você é realmente tão idiota assim, você é um patético. Você é piada na cidade inteira e vai indo. A música toda ela xingando ele. E só um detalhe, eu também escolhi esse anime no tema de pessoas que são samurais. Não, que falam no mas ele não luta o quê? Ele sabe falar o tema. Não, tão complicado. Não sabe, nem sabe o que fez lá, cara. Não sabe. Temas que tem personagens. Foram pessoas. Animes que tem personagens samurais, mas que não lutam. Mas que não são animes de Kendo, nem animes de samurai. Foi isso. Fala se gaguejar esse tema, cara. Animes. Pô. Com personagens de samurais que não são de samurais, nem de Kendo. Eu prefiro o meu tema de. Músicas de mangá. Músicas de mangá. Cara, tenso. Mangá. Era outra opção, cara. Era esse tema de alienígenas ou músicas de mangá. Música de mangá é só de mim. Eu não tô pensando nesse tema sério. Não, eu não tinha pensado num tema, porque você disse pra eu escolher o tema no final do podcast. Não. Eu tô dizendo que você não acredita que você chegou a pensar nesse tema do Luke. Não, série, é porque o Luke tava perturbando nos comentários. Escolhe música de mangá, escolhe música de mangá. Eu tava começando a ficar com raiva e escolher. Eu não ia participar. Como vocês iam fazer música de mangá? Essa é a pira, como? Pega o tema é dele. O tema é dele, Nodan. Inclusive tem uma pessoa que votou nesse tema. Deck. Nodame. Deck. Você tá falando músicas que o autor escreveu no mangá, é isso? Você não comprou uma música no mangá? Que ele não sabe, ele não sabe. Eu só queria dizer que, como eu não tenho problema em escolher música, sempre tenho problemas, então ia ser um tema tranquilo pra mim. Ok. Claro, né? Certo. Então, Carleiro, terminei. Vamos lá então, Vilazo. Repete o nome da música pra todos os ouvintes. É. Título Nante de Bunde Kangae na Saina. A cantora é Miyuki Sawashiro. Yes. Escutem lá. Bingo! Ok, passada a segunda indicação e também uma pequena conversa sobre temas passados e possíveis temas do futuro para esse podcast, vamos então à terceira pessoa. E a terceira pessoa da vez é o Bebop. Oi, sou eu. Vamos começar então o anime final dos anos 90. Deixa eu ver se tá certo, é isso mesmo. De 99, que daqui eu acho que só o Evlasa assistiu também. Que é o The Legend of Black Heaven, que é um anime com comédia, aventura e um pouquinho de ficção científica pra ajudar a trama. Isso, bastante rock, metal. Acho que a gente contou um pouquinho da história dele, mas eu vou resumir, pessoal. Então, você é um rapaz que gosta de rock and roll, toca guitarra, sempre tocou com seus amigos e tal, mas aí foi ficando velho, as coisas não foram dando certo, teve que arrumar um trabalho, aí casou, cuidando das crianças e aquela rotina e tal. E aí? Não dá mais tempo pra rock, não dá mais tempo pra diversão. Certo dia, o rapaz acorda, vai no trabalho como sempre. Daí a mulher dele faz uma limpa em casa, jogando as coisas fora. Pega a guitarra Flying V dele, uma Gibson, que ele tanto adorava, e joga no lixo. A guitarra novinha ali. Até que ele volta, consegue voltar pra casa por algum motivo que eu não lembro agora, desculpem. E vê a guitarra lá no lixo. Depois de um tempinho que ele vai procurar a guitarra pra tocar no Asha, acaba descobrindo que ela foi parar no lixo. E pega a guitarra e fica pensando o que fazer da vida, porque ele não aguenta mais aquela rotina. Até que vem uma alienígena de um planeta bem distante e convoca ele para tocar guitarra. E, pô, mas por que tocar guitarra? Simples, porque o som da guitarra dele, apenas ele tocando ela, o som que ele tira da guitarra, faz com que ative uma arma super poderosa que ajuda esses alienígenas numa batalha contra outra raça alienígena. Ou seja, ele tem que tocar essa guitarra, ele vai, finge que vai gravar CD lá, a menina finge que é uma produtora, e enquanto isso ele tá, na verdade, combatendo aliens no espaço. Essa é a história. Sentiu um silêncio no ar aí? Desculpa, eu tava procurando. Cara, mas esse anime tem uma trilha sonora muito foda, por causa que são músicas incríveis de rock, né, cara? E todos, se eu não me engano, todos os episódios têm nome de música, né? Exato, cada episódio tem o nome de um. Primeiro é o Stairway to Heaven, ou é o último? É o primeiro. É o primeiro, né? E o último é o The End. The End. Do The Doors. Isso. Aí a música que eu vou indicar é Sweet Emotion, que é do episódio 11, ou o título do 11º episódio, que é da banda Aerosmith. E é bem bacana porque todo encerramento tem uma música diferente, né? De rock. É legal. Não é um anime acima da média, não, mas pelo tema diferente, assim, pela temática dele, dá pra assistir de boa. Divertido até. Eu tô esperando alguém falar alguma coisa sobre o anime, perguntar algo. Pô, só quem pode falar sou eu e a Vilaza, né? Ou vocês podem perguntar. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o anime? Ninguém conhece. Não. Nossa, não. Ah, não. Não, que isso. Ok, então, Bebop, okay, diga uma coisa, mas seja bem sincero, tá bom? Ok? Tu recomenda o anime pra todo mundo daqui, pros ouvintes, não recomenda? Eu recomendo pra quem curte mais obras estilo anos 90, ou que curta uma coisa um pouco diferente, assim, do que tem hoje em dia, que ele é um ritmo diferente, a dinâmica Isso. dele não é tão legal pra hoje, se você comparar com os animes de hoje em dia, ele fica um pouquinho a dever. Mas, pra quem curte anos 90, esse tipo de anime, o character design e tal, vai gostar, porque ele é bem bacana. Eu recomendo a trilha sonora dele, que é excelente. Também, a trilha sonora principalmente. Ah, mas isso é uma característica, né, dos animes daquela época. Muitos animes dos anos 90 tinham boas OSTs. Verdade. É. Esse ano foi muito confiante do Vilazo, mas ok. Não, é só que eu... Ainda hoje tem animes com trilhas sonoras boas, será? Não é tipo uma característica dos anos 90. Não, mas me refiro que aquela época também tinha. Não um negócio assim tão esparso, né? Enfim. Não sei, não concordo. Mas alguém tem algo pra perguntar pro Bebop sobre o anime ou não? Tu quer que me entrevistem? É isso, cara? Eu quero que te pergunte o que você quer. Eu quero que alguém te venha te dissecar sobre o anime, mas já que ninguém quer fazer isso. Tá bom. Hoje é um tema só de animes obscuros, né, cara? Deixa eu ficar molhado, quero ficar dissecado. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Deixa eu ficar molhado aí, cara. Bebop, vou te deixar molhadinho agora. O mais ridículo da piada é que o Bebop, ele jogou a isca, né? Você quer me dissecar? Pra depois fazer a piada com a própria palavra que ele disse. É muito... Meu Deus, cara. O Vilas pegou agora. É muito triste. Faz sua pergunta. Nath, é desse nível pra baixo. Essa não foi a pior piada que ele já fez aqui. Ah, dependendo do ponto de vista, pode ser desse nível pra cima. Vai ser pior, vai ser que eu vou rir tantas vezes. Que piada assim. Não dá pra ver. O podcast que terminou essas o podcast, piadas... todo mundo fez uma piada ruim. Na verdade, todo mundo não, porque depois da do Bebop, ninguém mais se aguentou. Bebop, essa piada que tu contou agora vai pro hall das piores dessa série de podcasts. Não sei se cabe não, porque tá lotado. Fala, Luke. Bebop um dia está sentado na sala gravando seu podcast quando entra Carlírio. Carlírio com sua gravata e terno. Chega assim, Bebop fala: Carlírio, me deixe molhadinho porque eu não quero ficar secado. Aí o cara fala: claro, meu amor, vem cá. E puxa Bebop pela gravata. Bebop fala: ah, fanfic. Peraí, quem é o quê? Vamos patentear isso aí. Eu te aconselho a parar com essas ideias insanas aí, tá? Peraí, o Bebop é o quê na relação? Eu já te aprovo. Não ajuda! Desculpa, mas eu sou quem é o quê. Tudo bem. Só sacanagem, eu vou escrever um pouquinho. Eu vou não escrever. Poxa, o Bebop é o quê na relação? Caramba, Bebop. Nossa, que não, Eric, não solta essa, porque tem muita chance dele fazer uma piada tão ruim com essa palavra. O quê? Continua, Carlinhos. E que é o Semi? Mas... Continua, Carneiro, por favor, continua, Carneiro. Eu tô me segurando, cara, aqui, mas ok. Vamos voltar ao ciclo normal das coisas. Bebop, repete o nome da música, por favor. Não quero. Cara, é, o Bebop é o quê? É o quê? Bebop é o quê mesmo? Ele tá, é o outro que tá, eu falo. Sabe? Eu falo. Você não tem o que querer, Bebop? Ah, o nome é Swift, Emotions e Aerosmith. E fiquem com a música. 38. Bingo. Luke, mas eu quero te mandar pro inferno tão ardente, cara, pro último nível do inferno. Capeta vai estar te esperando, olha, do jeito. Cara, eu vou precisar como de nova música capeta... do Ayrton Senna, cara. É como que eu acho Capeta um cara legal? Pra mim não tem problema, não. Então, tá de boa. Tem certeza? É, o cara, você lembra que o Luke falou lá no Yopinando minha que teoria ele acha sobre que o Capeta é um cara legal? Lembro, então... lembro. Só que mesmo os caras legais podem se aproveitar, né? Enfim. Voltando então com o podcast... É a vez da convidada Nath fazer sua primeira indicação. Ok. Então, como o tema inicial é animes de comédia com ETs, porque existem muitos animes com ETs, mas tem que ser especificamente de comédia. Aí eu fiquei... Senão ficava muito fácil. I don't know! Como assim, cara? É muito fácil. As melhores músicas. Ah, eu ia escolher para site os melhores... aberturas e encerramentos da temporada e... É, não pude. É o melhor encerramento da temporada, por conta. Uhum. Pois é. Então eu tive que voltar no tempo e me lembrar do último anime de Alien que eu consegui lembrar e saiu o quê? Obra do Togashi. Que beleza, né? E aí eu escolhi o anime de Level E. Meu Deus do céu. Uma obra anterior a Yu Hakusho e o atual Hunter x Hunter do Togashi. Não! Não sei nem de que ano é o cara. Bom, na verdade, quando eu assisti Level E, era a época que ele tava passando na TV semanal. E eu fiquei muito, mas muito irritada com o ET e eu não consegui continuar. O que é isso? O príncipe? Fina, que é isso? Tem gente fina. O príncipe é foda. O príncipe é foda. É porque o príncipe, ele é tipo um diabinho, sabe? Ele fica enchendo o saco de todo mundo. Os primeiros 3 episódios... Nossa, agora eu descobri. É porque é um truquezinho. O primeiro arco é muito bom. Então eu descobri no final, deu uma vontade de enforcar ele, assim. Eu, ai, não aguento, não aguento. Bom, explicando qual é a história, né? Dentro do mundo de Level E... A Terra, ela é povoada por milhares de extraterrestres e tal. E aí tem o Odi, que é do planeta... Droga. Que aí ele cai na Terra e perde a memória. E aí ele é encontrado por um jogador de beisebol, né? Que acabou de ser transferido para outra escola, não sei o que, ensino médio. E o Odi conta pra ele que acha que é um alien. E aí ele fica na casa do Tsutsui, lá, tentando lembrar das coisas dele e tal. E aí, no fim das contas, ele acaba descobrindo que o Odi realmente é um alien. Isso aqui. Meu Deus. Muitos problemas até ele descobrir a realidade ali. Ah, o anime tem 3 episódios, eu acho. Se eu não me engano. É, 3 episódios. Foi lançado em 2011. O mangá tem 3 volumes e foi publicado em 1995. Então, quer dizer... Old. Mas... É uma das poucas obras do Togashi que tem muito, mas muita comédia. Lógico, os mangás tem também, mas eu acho que esse é o que tem mais. É, basicamente uma das poucas obras do Togashi que tem um final bom, né? Uma das poucas obras do Togashi que ele terminou, né? Com certeza. Ele não deve ter parado de fazer Level E por um tempo, então... Já tem 3 volumes, não é possível que ele tenha feito hiatos de 3 volumes. Ah, não sei. Se eu não me engano, ele... terminou o Level E porque ele tava de saco cheio. Tem uma história dessa. Ele tava de saco cheio e ele vou terminar. E terminou de maneira muito boa, que eu acho o final excelente. Eu acho muito foda. É, podia ser um final igual o Yu Yu Hakusho, né? Mas. Credo. Ok. Eu tenho medo do que ele vai fazer com o Hunter x Hunter. Que é isso, cara? Se baseia em Naruto, cara. Só se basear em Naruto. Não. É, parece o Killua correndo na praia perto do Gon, e os dois se abraçam no final e pronto, acabou. Cara, o Luke mudou tanto depois que ele viu o Himegoto, cara. Adoro! Agora ele faz tantas citações agora de casais homossexuais, é impressionante. Eu estou informado desse mundo agora dos traps, cara. Ô, Lu, qual era o trap da imagem anterior do Eric? Mó pose, ele não vai mais a fundo do negócio, só quer ficar com o Rimegosto só. Mas você sabe, Vilazzi, que eu fiz uma pesquisa no FLY Brasil e um dos casais que as fujoshis mais indicaram foi Gon e Killua. Juro a você, eles ficaram em segundo lugar logo depois de Tiger Bunny. Juro. Coitado, Tiger faz sentido, Bunny. Faz sentido. Uhum. Ô, papo bacana. Vocês estão se superando hoje, vocês estão de parabéns, viu? O anime é muito bom, eu aprovo, é um anime bem divertido, o mangá também, e é isso. Ótima animação. Isso que eu ia falar, o mangá dele é muito bom também. Eu gosto muito do... Eu não lembro como é o nome do grupo de Sentai que tem dentro dele, mas eu acho muito legal essa parte do mangá. Dos pirralhos. Bom trabalho do Pierrot. E sabe o que eu acabei de lembrar? Eu não falei o nome da música. No começo. É normal. É abertura de abertura. Padrão. Ah, pois é, galera. Então, eu não vou usar a Open. Eu gosto muito da Open, né? Cloverfield Girl. Mas eu vou indicar a Andy, que é Yume Mugen no Kanata, do Vivid. É Black Knight. E com essa nomenclatura, vocês podem curtir essa música nesse exato momento. Are you ready? Bingo! Ok. Agora vamos então partir para o Luke Lucas, que fará sua primeira indicação do podcast de hoje. Opa, sou o Joe. Yes. Já adiantando o tema do podcast que vem, que é músicas de animes que o Evilazzi não gosta, eu vou trazer aqui. Que é muito top. Trazer Testemunho e Toque, que é um anime que ele adora. Ele ama. Ainda mais o final. Que é a música de abertura, Yume wa doko eita. Eu não sei fazer a interrogação, como fazer uma pergunta na palavra japonês, mas é. Enfim, é um Testemunho e Toque. Eita, K. É um K. Eita. Eita. É porque o K, esses K. Seria a interrogação. Ah, tá bom. É isso aí. Testemunho e Toque. As aventuras de Teixi com a sua namoradinha em Tóquio. E as alienígenas lá ficam com raivinha. Prova que ela é namorada dele. Caraca, velho, eles se pegavam. Depois que ele descobriu que ela não existia de verdade. Olha o spoiler. Mas bem, galera, sacanagem, cara. De Teixi em Tóquio, não vejo, pelo amor de Deus. Cara, melhora tá tão ruim tipo... assim. É uma bosta. Ah, mas é uma bosta. Infelizmente, Vila, você tá falando isso com pelo menos 14 anos de atraso. Ah, cara, desculpa, eu não sabia antes de assistir a Band, tá? Mas assim, cara, o anime é tão ruim que o Carlírio não gosta. Cara, eu gosto. Testemunho e Tóquio. Testemunho e Tóquio é o que eu menos gosto. Pra mim é top 1 de melhores TX. Oh? É. Acho que só tá pau a pau com aquele Teixi agora que tá saindo agora. Muito bom. Aí você percebe a ironia do que o Luke já falou em outras oportunidades. Porque eu odeio o Teixi que tá sendo transmitido agora. Quem não odeia? Eu não odeio, não assisti. Ah, tá. Parabéns. Ah, esse, então esse testemunho atual não pode ir no próximo podcast. Mas é isso, tema de abertura, Teixi Tóquio, melhores alienígenas, eu quero uma dessas na minha casa. Falando em melhores alienígenas, tu curtia Sakuya? Eu não lembro, o que é Sakuya? É a menina que tá hospedando. É a namorada do Teixi, cara. Olha, você vê só como eu gosto dessa parte. Eu lembro muito bem o nome dela. Cara, ela não tinha personalidade nenhuma. Qualquer merda, ela. Eu gostava da loirinha burra lá. A Miyoshi. A Miyoshi. A minha preferida é o Washu. A cientista queria tirar o esperma do Tenshi na hora. E não era Hentai que ali. Epa, peraí. Eu achei a Miyoshi virada por causa das bonecas que ficavam lá. Que ela falava, o Washu tinha aquelas bonequinhas só falando bem dela. O Washu, você é demais, o Washu, você é incrível. É, o Washu A e o Washu B. Mas ok, né? Então repete pra nós o nome da música, Luke, antes que a gente pergunte mais coisas sobre Teixeira Tóquio. Não, quero saber. Teixeira Tóquio é excelente. Bebop, você assistiu não, cara? Fica calado aí. Em Tóquio não, assisti o primeiro, Teixeira Universo. O Teixeira Universo. Cara, tu fica com tanto medo que o Bebop falasse, eu assisti no Brasil, né? Em Tóquio não. Cara, ela sabe que o Bebop ia fazer uma piada assim. Que bom que ele não fez. Essa foi tão stealth que nem o Bebop pegou a piada. Nem eu, cara. Tema de abertura Yume wa doko e itaka. E fique com essa música. ミサイル飛ばして全てが終わる日を心待ちにしてるような気分は何だろう悪いことなのかそれとも Bingo! Ok, vamos encerrar então a primeira parte deste podcast de hoje, que até aqui está muito engraçado. Vamos encerrar então com a minha primeira indicação. E a minha primeira indicação vai para um anime que foi exibido recentemente. Começou em outubro do ano passado e encerrou em março desse ano. Trata-se de Kill la Kill, o anime das roupas que podem ganhar vida, roupas extraterrestres, da mulher que quer fazer com que as roupas dominem o mundo e que as roupas fiquem ao redor da Terra e por aí vai. É uma maravilha o enredo do anime, é muito profundo, muito dinâmico. Tô sendo irônico, desculpem. Acho que é força da marca, mas tudo bem. E o nome da música? Quero deixar bem claro que Kill la Kill não é de comédia. Kill la Kill tem um enredo muito profundo. Tanto que ele ganhou aquele prêmio lá que eu já falei de melhor roteiro do ano. Ei. Cara, aquilo foi uma farsa. Meu Deus, aquilo foi muito, muito falseta. Enredo de Kill la Kill profundo. Te adoramos, Newtype. É assim, Kill la Kill tinha muito entretenimento. Boa, mas falar que aquilo é enredo profundo, olha. Eles também plagiaram o Borá, que eles copiaram aquela roupa dele, aquele maiô, pra poder fazer. Exatamente. Uniformes. Ah, mas aí tem Shimuyo também, tinha um garoto que usava aquela roupa. Isso, a gente for pesquisar quem copiou quem, então, vai ser difícil. O nome da música que eu quero indicar faz parte da OST do anime e é a conhecidíssima Don't Lose Your Way, ou Before My Blood is Dry, cantada pela Mika Kobayashi. Eu quero perguntar pra vocês o seguinte sobre Kill la Kill. Eu serei muito direto, assim, sem muitos rodeios. Quais são seus personagens preferidos, Mako, desse anime? Mako. Um voto. Mako Deus. Mako Deus. Um voto. Mako Deus, né? Com certeza. E vocês? Nath o também. Encerramento. Dois votos pra Mako. O encerramento, porque sinalizava que acabou essa merda. Olha, falou quem assiste Sword Art Online, é isso aí. Eu parei. Depois dessa, fica calado. Ai, eu não gosto. Eu nunca gostou de Kill la Kill, nem assistia direito. É verdade, esqueci que nunca gostou de Kill la Kill, cara, é verdade. Sword Art Online pra mim é muito melhor que Kill la Kill, fica aí. Okay. Meu Deus do céu. Ou era até você começar a assistir logo Horizon, né? Eu não gosto disso, de nenhum dos dois, né? Tudo bem. Ah, sério, Luke? Ué, eu achei que tu gostava. Não, eu gosto de Log Horizon. Eu não gosto de Kill la Kill e Sword Art Online. Ah, tá. Mas me disseram que eu não gosto de Sword Art Online porque eu não entendi o anime. Nossa, quem foi o Kyle? É, Shunan é vida. Shunan é prazer. Ah, claro. Revelações profundas no podcast de hoje. É mais fácil dizerem que não gostam de Log Horizon porque não entenderam o anime, porque é mais difícil entender Log do que Sword Online, pelo amor de Deus. Tá bom, vou usar outro argumento. Então, Luke, você não pode falar nada porque você disse que Guilty Crew era muito bom e que todo mundo deveria assistir. É. Ou outro argumento faz melhor, né? Então, pode ser também esse. Ah, não, mas daí não é tão difícil, né, cara? Aí não é tão difícil. É, vida. Tá bom, já deu pra perceber que a Mako aqui é a maioria das pessoas que gostaram de Kill la Kill, né? Que a Mako é a maioria. Ou não? A segunda melhor é a Ryuko, só completando. Certo. Ah, eu gosto da Nunu. Nunu, boa. Nunu. Vou te superar. Não. A minha personagem preferida de todos os tempos é a Asuka. Então... Qual das Asukas? Eu não sei, cara. Eu tenho que escolher aqui. Não, mas Evangelho. Até Sword Online tem uma Asuka. Não, Evangelho. Obviamente, as outras são todas cópias. É absurdo elas terem esse nome, mas tudo bem. Só deveria ter. Caraca. Devia registrar lá. Tipo, não pode mais ter personagens com esse nome. Não, depois quem é o chato com a Miyako, né? Mas... Pessoa nova, Eric, né? Ela não vai entender a piada. Eric, deixa pra lá. Dane-se. Tá bom, então Mariscate é ruim. Então Mariscate é ruim e tal. One Piece não presta. Isso. One Piece não presta. Ó, você vai irritar o leitor aí que. Dá merda isso aí. Dá merda. Voltou a falar de Boku no Pio. Melhor anime. Cara, eu pensei que a gente ficar um podcast pelo menos sem citar Boku no Pio. A gente já ficou vários, cara. Já ficou, cara. A gente já ficou vários, cara. Caramba, tá muito aleatório podcast, hoje. Você saberia. Hoje tá muito aleatório. Puta que pariu. Exatamente. É a minha presença. Porque o tema é excelente, ó. Joinha, tô tá com joinha. Quantas vezes a palavra alienígena foi citada no podcast? Ah, excelente que ele fez o tema só pra falar de uma música e não vai falar da música. Excelente! Luke vai marcar pra sempre esse podcast, tenho certeza, cara. É. Meu próximo tema já tá decidido já. Caralho, eu posso ter o teu da Eric, vai faltar todo mundo, cara. Vai vir só o Eric. Não vai. Eric, já foi a hora, já, tá, Eric? Desculpa aí, cara, que o máximo que eu tinha de trap pra falar era Horomu Sukou e eu já usei as músicas, cara. Desculpa. Azar, assista algum que tenha trap aí, pronto. Toda temporada tem, toda temporada tem, não tem. Enfim. Aliens! Pronto, falaram, beleza aí! Muito bem, então pra encerrar a primeira parte deste podcast, fique com a música Don't Lose Your Way, da Mika Kobayashi, parte da OST de Kill la Kill. Because I told you. 38. Bingo. Agora então do podcast passar a ser liderado pelo Evilásio nessa segunda parte. Então tá, é Eric, sua segunda música. Vai ser a abertura. Não, abertura não, desculpa. Encerramento de Tenpaona no Toseishun Otoku. A música Huru, cantada por Etsuko Yakushimaru. E quem é recentemente... que, quem é o Ale? Então, no caso. A protagonista, ela pensa que é uma alienígena. A protagonista, no caso, uma garotinha de cabelos azuis, que chama Toa Eril. Ela... Ô, Eric, eu jurava que era por causa que a da baixinha de cabelo branco. Não, é essa, sim. Calma, eu ia explicar. Que a história é sobre um garoto que vai morar com a tia e a prima. E a prima é meio, digamos, louquinha, porque há 6 meses ela sumiu do nada e quando apareceu começou a dizer que era uma alienígena. Aí ela tem um comportamento e fala coisas, um comportamento estranho, também fala um monte de coisas sem nexo, enfim. E no caso, a alienígena em questão é uma garotinha de cabelos brancos que aparece um pouco depois da metade da série, que se diz alienígena e que é por tem dois eventos no anime que são meio sobrenaturais. Dois eventos que ocorrem ao redor dela que são meio sobrenaturais, inexplicáveis. Aí fica só a dúvida mesmo, nunca deixa explícito se ela é ou não. Agora, quanto a Tenpaona, eu acho... É anime da Shaft, no caso. Eu acho lindíssima a animação. A garotinha Toa Eril, eu acho uma fofura a personagem, os tracinhos dela. O anime todo tem traços bem bonitos mesmo. Mas é outro... Todos os animes que eu escolhi nessa edição, aliás, é outro anime que eu não gosto muito. A comédia desse eu não gostei também bastante. Eu gosto bastante desse. Só não parece da Shaft, mas eu gosto. Mas assim, o que eu menos gostei mesmo foi o protagonista. Eu achei muito sem graça. Sei lá. Não tem nenhum problema não com nenhum personagem. Eu só achei uma gracinha mesmo à toa, mas já os outros, principalmente o protagonista, com aquele negócio dele de juventude, de aproveitar a juventude, de ficar contando pontos sobre o que acontece. Ah, tipo... cara, acho massa isso. Ah, não, eu não curti, mas fora isso, a animação da Shaft, a trilha sonora, por exemplo, essa encerramento, que é uma musiquinha bem delicadinha, eu acho excelente. Encerramento do Futon? Isso. Kazehikan. Que é cantada pela Etsuko, que recentemente fez o encerramento de Space Dandy, e também já fez as músicas de abertura das duas temporadas de Arakawa, que a gente acabou de citar. Alguém aí mais viu? Não. E gostei muito desse anime na época, gostei bastante. Eu acho legal a música, que ela fala, né? Eu vou pegar resfriado se eu ficar sem meu futon. É uma letra tão boba, né? Ela só falando isso. E com um toque bem delicado no fundo. Me lembrou muito o Tango da Ikazoku. É, de canade. Então, repete o nome da música. Então, a música de encerramento, Huru. Cantada por Etsuko Yakushimaru. Ok, então fiquem com esta música. Kaze hiku no, kaze hiku no. O futon nakute samui. O futon hagasarete samui. Yoake ni anata ga kuru. Anata ga warate iru. Kitto boku ni wa mienai to omotte. Sotto te o no basite itai nani o suru tsumori kaze hiku no kaze hiku no neta furi o shite sukosu sukoshi dake atatakaku naru tonari de anata ga nemuru urusai. Thank you. Bingo! Minha segunda música, se eu não estiver errado. Pra ninguém dizer que eu não escolhi essa música, e como a outra pessoa não escolheu a primeira vez, agora foda-se, eu vou escolher a música de abertura de Kokuri-san, Kukure Kukuri-san, que é um anime da nova temporada, meu segundo anime preferido dessa temporada atual. E, cara, é fenomenal. E, bem, o alien é o Yamamoto-kun, que é o garoto por quem a Kokuri-san é apaixonada. Tchau! Ah, e... Não, o Kukuri-san é a raposa. A menina não Kukuri-san, é não, desculpa, desculpa. Desculpa, é verdade. Que absurdo, cara, que absurdo. Desculpa, é verdade. O Kukuri-san, na verdade, cara... não gosta do Yamamoto. O Kukuri-san é o único que entende que ele é um ET. Todo mundo acha que ele é uma pessoa normal. Só ele tem medo dele. Ah, só porque ele fica o tempo todo aquele negócio do toque no dedo e fala ET. Ele não, cuida da irmãzinha dele. Ah, porque tem uma área... irmã dele. A irmã por causa da irmã dele, por causa dos caras de preto, por causa da nave alienígena. Besteira. É tudo. Sem falar no físico dele, que é bem natural. Caralho, cara. Episódio que ele vai pra Esterra, mas é muito bom, cara. Ele pega só, gente. Qual o problema? O episódio que ele vai pra Esterra, mas é muito bom, cara. Esse episódio é excelente, cara. E bem, Kukure Kukuri-san é a história de uma garotinha que ela acabou fazendo uma brincadeira chamada Kukuri-san, que é famosa no Japão. Aqui no Brasil assimilasse a brincadeira do copo, né, que invoca espíritos. Ela acaba invocando um espírito raposa que começa a assombrar ela simplesmente porque ele tá solitário e quer ficar assombrando ela. E ele stalkeia a garota antes dela fazer isso. Isso. Por décadas. Sei lá. Por década não, cara. Tem menos de 10 anos. Não, ela tem mais de 10 anos, cara. Ela, tem tá uns, ela deve ter uns 13, 14. Ela tá no ensino fundamental, assim, elementar. Né? Não, mas na escola ela não tem. É, cara. 13. Ela não tem 13, com certeza. Ela deve ter um 12. Tá, pode ter 12, tá bom. Menos que isso, acho que não tem. Não. E ela se diz o tempo todo ser uma boneca. Essa garota é viciada em lamento. Todos os tipos possíveis e imaginados de lamento. E ao longo do anime vão aparecer outros espíritos que também vão assombrar ela. E obviamente ela não tá nem aí. Um episódio excelente, um episódio em que ela começa a ver de fato, né, os fantasmas. E ela fica amiga de um fantasma morcego. E o fantasma quase mata ela, mas um espírito amigo dela salva ela, e no final ele descobre que ele não precisava salvar ela porque ela queria comer esse espírito junto com o lamento. What? Excelente. E bem, tem outros episódios muito loucos, eu não vou falar tudo porque é spoiler, mas é um anime espetacular. E bem, se você não sabe de alguma coisa, procure no Google. Essa é a mensagem do anime. Quantos e vale reforçar que a Open é cantada pelo dublador do Kukuri-san e dos outros dois amigos dela também. É, que um é o cachorro ou cadela, fica trocando de sexo o tempo todo, e o outro é um tanuki bêbado. Não tanuki, né, por padrão. É excelente, cara, é excelente. É o meu segundo anime preferido da temporada. E alguém quer falar alguma coisa de Kukuri-san? Qual é a idade dele? Não sei, que ele não disse. O Kukuri-san, ele não fala. Ele deve ter bem mais que, sei lá, 500 anos, talvez. Kukuri-san, Kukuri-san. Nata, faça uma pergunta, qualquer outra pergunta pra mim. Então, Kukuri-san, qual a sua idade? 25. Kukuri-san, eu tenho aqui um teste de detector de mentiras. Ele está apitando. excelente. Eu acho mais foda o episódio que ele decide ir pra escola pra tentar aumentar a popularidade da Hinata e, na verdade, tem um efeito contrário. Os caras começam a ficar mais assustados. Socorro. Excelente. Mas a melhor coisa desse anime é a risada da menina. Meu Deus. Socorro. Sorriso lindo. Só não é pior que o da personagem Gu do Django White Smurrali Matigu, que a gente já falou em podcasts atrás. Mas bem, isso. O nome da música. Welcome Disco... Kemokemoke, que é excelente, inclusive o refrão é excelente. Kemokemokemokemokemoke. Muito bom, muito bom. Leiam a tradução dessa música, que é muito boa. Tá? A tradução da música é a melhor parte, na verdade. Sério. A música é tipo, sei lá, o cara falando sobre a vida dele. É isso. E, como ele se dá bem com as vizinhas, e como ele limpa a casa. As vizinhas, e as pessoas não respeitam ele. Que ele tem um cabelo bom, que ele passa roupa, que ele cozinha bem, né? E é isso. A música é interpretada pelo Daisuke Ono, o Takahiro Sakurai e o Joji Nakata, que são dubladores dos personagens. O Kukuri-san, o cachorro que eu não lembro o nome, e o Tanuki, que eu também não lembro o nome agora. Inugami e o Shigaraki. Bingo! Então, Bimob, por favor, só segura a música. Deixa eu ver se eu escolher. Um, dois, três, seis músicas que eu escolhi. Gintama. De novo? Quinta... É porque as outras músicas são meio fracas. Tem umas que são legais, né? Mas é Gintama mesmo. Quinta abertura de Gintama. Tonten. A banda é 2. D-O-E-S. Não é 2 de número 2. A gente falou de Gintama no último podcast, que era sobre Shoujo, né? Shoujo não, Shonen de batalha. Shoujo, cara. Os caras estão sabendo legal. É um super Shoujo, cara. Shonen Jump e tudo. Qual que é o Bebop? Qual é a música de abertura lá daquele anime que eu errei lá? Trigger, não é isso? Trigger. Essa é inesquecível. Ou Trigger, não? Não sei. É Ou Trigger. Não, era de outro anime. Mas o nome da música é Trigger. Ah, sim! Era o. Porra, cara, esqueci agora o nome. Eu nem lembro que a gente vai ter ataque de risco. Tá nesse nível aí. Eu não lembro, cara. Porra. Ah, pô, foi vocês que indicaram o anime aí, não foi eu não, mano. Eu acho que foi de Zankyou no Terror, né? É isso, foi isso mesmo. Isso. Ah, sim. É alto, né? Não, eu quero saber. Não. Gerou dúzias de piadas isso aí, né? Sério? Assim. Não. Então, ouvinte, fica aí a dica aí, escutem aí o podcast número 30 e alguma coisa. Exatamente. É esse aí. Esse aí. Vai escutando, 30, 31, 32, vai embora. É o podcast entre o primeiro e o atual, tá? Faça que nem o nosso ouvinte Trafalgado e Neto, que tá escutando todos os podcasts na ordem decrescente. Olha, eu queria saber se ele ainda tá espremendo suco. Ainda tá espremendo as laranjas, fazendo suco. Enquanto... Ah, ele explicou o lance da laranja. E aí, cara, tô curioso. Não, ele disse que tava usando uma máquina normal, cara. Não era nada especial, não. Bom, mas ele bebe suco pra caramba. A questão é por que ele estava espremendo laranja. É, porque a avó dele pediu. Pra quê? Mas 2 horas espremendo laranja. Ah, eu acho que ele ficou escutando podcast e esqueceu da vida. Aí quando ele percebeu, nossa, já fiz 50 litros. Nossa, nossa, cadê meu laranja, braço? Que eu tô espremendo já abacaxi. Nossa, nossa, cadê meu braço? Ah, é por isso que tá vermelho o suco. Ah, imaginem a cena. Mas é isso, procure entre o podcast sobre músicas e animes e Yopinante Bom, que deve estar lá. É, e os animes de Gintama são... É o podcast da Yoko Kano, só pra deixar agora. É, aí ó, bem lembrado. E o nome da música é Trigger, no Trigger. Trigger mesmo. Então, os animes que tem em Gintama, além da menina Kagura, são vários, né? Porque são os Amantos, conhecidos lá como Amantos, que os animes trafegam novamente, normalmente, assim, entre a Terra e outros planetas e tal. É difícil escolher um alien melhor. Tem o príncipe lá, príncipe muito foda. Tem o vizinho deles, que parece um monstro gigantesco, que tem uma florzinha na cabeça. Que mais? Que mais? Tem a irmã da Kagura, tem o alien que parece o Ultraman, coisa toda. Esse eu não lembro. É que tem um episódio específico da família Ultraman. Então vem 2 Ultramans pra Terra. É uma briga de casal. Tem muitos aliens, na verdade. E é isso, né? Você quer que eu conte a história de novo do Gintama? Que a gente falou dela. Ah, assim. Foi no podcast passado, teve Gintama, não precisa. Né? Então. Tá. É. Então, escutem o podcast número 37. Isso. Acertei. Nossa, ele vai só indicando podcast aqui. Bebop, por favor, qual que é o nome da música? Donten, quinta abertura de Gintama, da banda Doz. Ok, então fiquem com esta música. Bingo! Let's kick the beat! Nath, por favor, sua segunda música. A segunda música é de um anime que também já foi comentado ao longo dos casts. Ele foi comentado no cast de Noitamina, que é Tsuritama. Como a Alpen já foi indicada, eu vou indicar a Andy. Eu preciso explicar o anime de novo, já que ele já foi comentado. Faz muito tempo, faz muito tempo. E é legal que você tá sabendo das coisas e a gente não tá... Ah, vocês não sabiam. Ah, desculpa, eu não escutei o cast. Vocês não conheciam a obra, assim? Não, conhecia, eu que indiquei a música, eu acho. Ah, tá. Ok, Dan. Então, sei lá, resumindo a história, assim, seria... O personagem principal é o Yuki, que ele tem um probleminha pra se comunicar com as pessoas. Ele tem descendência francesa, por isso que ele tem aquele cabelo vermelho. E quando ele fica nervoso, ele começa a fazer umas caras e bocas. Ele muda de character design. Assustador? Nossa, muda muito. Fica meio estranho ali. E aí a galera fica com medo dele. E aí, sei lá, ele conhece o Haru. Assim, conhece. Não lembro como ele conhece, mas ele conhece. E o Haru é. Tanto que o Haru é o alien da história, por isso que ele foi colocado nessa lista. Ele gosta de água, basicamente. Ele e a irmã dele. A irmã dele é demais, a irmã dele é demais. A irmã dele é muito boa mesmo. Sensacional. Uhum. E foi o Haru que meio que trouxe o Yuki pra o mundo da pesca, porque eu acho que Tsuritama é basicamente um anime de pesca. E aí tem os outros dois personagens, né? Que é o Natsuki, que é amigo de classe do Yuki, que ele. Bom, ele é quase profissional de pesca. E tem o indiano, né? o Akira, que tem um pato chamado Tapioca. Que ninguém entende. Tapioca é tá foda. Ali. Coloca a música, Dilan. Corta essa! Que, pelo que eu me lembro, eu acho que o Akira ele é responsável por exatamente por causa do Haru. Acho que ele é tipo 1 milhão de preto, sabe assim? E ele tava ali por causa do Haru. E é isso. É anime colegial com 4 rapazes que ficam lá com suas amizades, poder na amizade, pesca o peixe. De ficção científica sobre caras que adoram patos. Poxa, eles não gostam de patos assim. Daqui. Só o Akira. Como assim? Nunca todo mundo gosta de tapioca. Que tapioca assim. Todo mundo gosta de tapioca, é o personagem mais importante daquela história. Ah, com certeza. Tapioca, na verdade, é o Alien. Como assim? Como assim, cara? Como assim é o Alien? Como assim? Que absurdo, cara. Você nunca viu? Eu li uma fanfic do Tapioca pegando. Não, tô brincando. Ele tava até lá no Guardiões das Galáxias. Ah, não, não era o Howard. Ah, esse era outro. Ops. Bem, mas também pode ser um anime de dança, né? Porque uma parte do anime o pessoal tá dançando aquela música. Eles viram zumbis. Eu queria usar que a Open exatamente por causa disso. Nossa, a Open. Eu dançava junto com a Open quando eu assistia. Quem não, né? Nunca. Mas como a Open já foi indicada, eu vou indicar a Andy, que se chama. E eu não lembro como é que se chama, mas. Isso acontece também de vez em quando. Eu já relaxar, né? Saramo, Toberu, Hazu. Meu Deus, Eric, não, cara. Por quê? Pra que isso? Não! Pra que não, isso, cara? Não! Não, não! Pelo menos não é com tapioca que pato, é isso, né, cara? Eu vou bloquear o Eric aqui, peraí. Que ele vai é isso! Mais. Não sei porque vocês precisam falar o que está escrito. Eu só fui falar que eu fui pesquisar tapioca no Xentai e esbarrei num autor chamado Tapioca Box. De mandar cabox, será? Não sei. Tapioca no Medaka Box. Só assim pra deixar o Medaka Box bom. E ele fazia Futanaris. Exato. Ah, esse Tapioca Box é um pseudônimo do Maguila. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. What? What the fuck? Piada random bebop. Agora você vai ter que explicar. Nossa, agora. Essa piada foi tipo. Não faço ideia como você inventou, sabe? Meu Deus, não, bebop. Tá. Bebop. Tá, tem box, mas explica que Tapioca Box. Tem seu a ver box. Com box tem que abrir com o Manilo. Aí tu tá querendo muito, cara. Mas como assim? Você tem que entender que as piadas do bebop são com calma, assim. Então tem. Você acha que ela tem várias camadas, mas na verdade não, ele tá em uma camada só. Ele só veio uma guila na cabeça dele e ah, vou falar porque parece engraçado. É por aí, é nesse nível que ele faz. Eu tava ouvindo o anime Cote de Hentai, eu gosto muito das piadas stealth que a gente não ouve na hora, mas durante o podcast que tá ouvindo de novo, aí tá o Bebop lá falando baixinho, dá pra ouvir só as piadas no ar. É. Tem muita, cara. As piadas do Bebop são tão, assim, algumas são tão estranhas que eu nem coloco mais efeito, porque não dá. Mas ok, então, por favor, repita o nome pra mim. Saramo, Toberu, Hazu. E fiquem com esta música. Excelente, por sinal, muito bem. Eu até prefiro ela à abertura, só que eu também escolhi por causa da dança. Exato, a abertura ela meio que, né, mexe com a sua cabeça, é animada e tal, mas a Angel é muito boa, ela é calminha, é feliz. Sameta, 色褪せながら 38. Bingo! A vez do Luke. Então, vou botar aqui a música de Naruto. É, abertura... Naruto. Naruto? Naruto. Que isso? Naruto? Como assim? Naruto, vocês não sabiam? Não, me explica isso. Não. Vocês viram todos os filmes de Naruto? Não, claro que cara, não. É óbvio que não, né, cara? Eu tenho certeza que tem um alien lá que é uma música de Naruto. Não. Existe um limite pra categoria, cara. Não, mas você podia usar... Fala. Você podia usar Dragon Ball como Coringa, não Naruto. Dragon Ball. Naruto existe em todos os temas, até Mahou Shoujo, que o Naruto virou claro. Tem um filler que o Naruto é alienígena, se vocês não sabem, porque vocês não viram o episódio. Não. Se fosse robô gigante, tudo bem, mas não, alienígena... Olha aqui, ó. O significado original da palavra alienígena é estrangeiro. E tem a parte do Gaara, que viu o pessoal lá de fora, então... Não, eu tô correto. Tinha lá no... Você poderia considerar também que em Gargante que o Ledo é humano, só que ele é de fora do planeta, então ele é um alien, sabe? Mesmo sendo humano, não é Naruto, estrangeiro, não. Estrangeiro tem um tópico, é alien. Tem um tópico no fórum do Yahoo perguntando se o cara perguntando se cagou e é um alien. Pronto, tá aí. Ele coloca aqui teorias de que ele é um alien. Pronto, valeu, pronto, pode. Cara, não. É isso aí. É, não, abertura. Existe um limite. Ô, Luke, tem tantas músicas de outras pessoas assim que você pode pegar se não tiver um. Eu acho um absurdo essa censura que eu estou recebendo aqui. Fanfic de Naruto com Alien vs Predador. Opa. Não. Existe um... Manda pra Ana. Existe um nível. Vamos manter. Não tem. Não dá. Mas, esquece, Naruto não. Naruto já é sacanagem. Tá bom, vamos votar aqui, igual aconteceu com uma Madoka Mágica. Naruto tem Alien? Não. Perdeu. Eu acho um absurdo isso. Vocês não viram todos os episódios, filhos? Vocês não têm certeza disso. Você também não. Você também não, cara. Então que isso, eu vi o episódio que o Naruto tava rasgando. Você tinha escolhido o outro lá, pelo amor de Deus. Eu vi no fórum do Naruto, no fórum oficial do Naruto, tem um tópico aqui chamado Kaguya é 100% confirmado como um alien. Pronto, Luke, pode ir, Luke. Um cara... Ô, Eric, por quê, cara? Por que você tá fazendo isso? Só você tá a favor do Luke. Ô, Eric, por que você tá fazendo... Eric, ele tá o tempo todo zoando com você. Por que é isso, cara? Ah, mas eu não dou a mínima pra ele. Poxa vida, por causa disso eu não vou falar de Naruto. É o Oshi de FLCL. Ok. É, Little Busters, eu não vi FLCL, então próximo. Não viu o que eu vi. Você podia ter escrito Dragon Ball, mas tudo bem. Não, eu não quero falar de Dragon Ball porque você gosta de Dragon Ball. Mas é bom, a gente já falou aqui. Recomendado. A indicação do Luke me lembra uma coisa. Ele tava tão chateado nos e-mails, mas tava tão chateado que ele digitou tudo em Comic Sans, repudiando o tema do podcast. Olha que maravilha. Só pra incomodar todo mundo com o Comic Sans. Eu vou deixar bem claro que o Luke é a única pessoa nesse podcast que não pode reclamar de temas. Porque ele nunca tem música pra nenhum tema, tá? Desculpa, mas pra música de mangás eu tenho uma série de três. Assisti três das três músicas agora de mangá. É. Tem duas músicas. Beethoven, Devil's Way e. Outra do Beethoven. Oh. Ô, Luke, eu pensei em te defender, cara, mas até o tema que você sugeriu, você teve dificuldade em achar a música. Eu e o Kukano. É verdade. E o Kukano não seria com minuto. Carlinhos. Eu tô desde o começo aqui, tá? Eu tô falando três músicas desde o começo, seus bobos, seus chatos. Tá bom, Luke, repete o nome da música aí. Abertura de Naruto, Haruka Kana. Não, cara, não é? Sério, cara. É máquina do tempo aqui, tô entendendo. É, Little Busters, Osh de FLCL. Escuta essa música. Where's that kid? Vocês são demais, eu tô adorando esse povo aqui. Muito bem, vamos então pra minha indicação final. E minha indicação final vai ser algo bem simplório, de um anime que eu já citei aqui em outras oportunidades, que eu já citei em outros podcasts, até do Anime Coach também. E eu vou pra uma música da OST de Onegai Teacher, que é um anime que, se eu não me engano, o Eduardo não gosta. Acontece. Eu não tenho nada contra, cara. Não é meu preferido, não tenho nada contra. Ah, ok. E na o verdade... nome dessa música. Oi. Eu só ia dizer que eu até concordo com você que o Negai Twins é melhor. Ah, sim. E o nome dessa música é um pouco estranho. É Anokaku no Anokage no Kimi. Isso eu não acho comédia, né? Mas tudo bem. Tem partes de comédia, Negai Twins. Tem sim. Mas ele tem muito mais de chororô. Eu pensei em escolher Anonato no Materu, que também é tipo... mesma linha de Onegai Teacher, eu pensei, não, é mais drama romance. Eu, então também, eu também diria isso. Mas tem parte de comédia, tá valendo. Tá mas bom, Calido, tá valendo. Tá, Calido, mas Calido então eu podia ter escolhido o Girigiri do World Trigger, né? Porque ele é shonen, mas tem umas partes de comédia. É que se junta bem. É, cara, Calido, tem outra música não? Só pra não ficar nessa de... Feia de Anonatsu. Porra, o Onegai Teacher é comédia. É uma comédia, né? É uma comédia romântica. É, o Onegai Teacher é comédia, agora foda-se, é comédia mesmo, vai logo. O Onegai Teacher é tão ruim que é comédia mesmo. Ai, eu tenho a doença da parada. Da parada. O pessoal lá no Morro do Flamengo também tem umas paradas lá, mas então, cara. O Flamengo que morra. Ô, oh, que é isso? Que é isso, Carlinho? Que é isso? Você ofendeu a metade do Brasil, cara. Não é só porque seu time tá mal assim que você tem que falar também. Enfim, voltando. Essa música instrumental, ela toca em alguns episódios aí, geralmente em partes mais... vamos dizer assim, mais eloquentes do anime, um pouco mais um pouco bem-humoradas. E Onegai Teacher, muito embora ele seja uma comédia romântica, que pegue muito mais pro drama do que pra comédia propriamente em si, as partes que de comédia do anime são bem interessantes, geralmente exaltadas por aquelas criaturinhas que comandam as naves, que são os bichinhos pequenos, quer dizer, a própria professora já é uma alien. Isso aí, tem os bichinhos, né, pequenos, que são as forças motrizes da nave dela. Só que eu esqueci o nome daquele bichinho. Pode chamar de pequenininho, tava bem. Eu sei que ele usa uma boia. Ele usa uma boia ainda por cima. Tá, é um tipo diferente de pequenininho. É, voltando então, a Mizuho Sensei, muito embora ela é filha de um terráqueo, pai terráqueo e uma mãe alien. E ela vivia com a mãe em outro planeta, até que ela desceu para a Terra para fazer umas pesquisas para a União Intergaláctica, fazer umas pesquisas sobre a Terra. Mas ela nunca imaginou que iria descer para a Terra e acabar se apaixonando por um garoto bem mais jovem que ela. E é mais ou menos nesses encontros e desencontros que se desenrola o Onegai Teacher. Na verdade, sim, tudo bem, ela se apaixonou por ele, mas sim, ele meio que teve que ficar porque eles tiveram que casar, porque o garoto, na verdade, tinha 18 anos, mas ele tinha aparecido de 15, porque ele tinha dormido por 3 anos e ele não envelheceu, diferente de diferente do pessoal de Sword Art Online, por exemplo. Sim, sim. Ele dormiu por 3 anos por causa da Tetai, que é a doença dele. A parada. A parada, por favor. A parada, por favor. Parou, parou. Olha, tá bom, uma essa parada. Essa piada foi nível pipoca. Parada. Da... Mas o pessoal tá encravando umas coisas, eu acho que é incrível. Uma dúvida. Aquela garotinha, outra lá, que... A mais baixinha. Já que ela tem 22 anos de idade, será que a pedofilia ela tá pegando ela no mangá pegar o outro cara lá? No mangá não? Ela tem 15 anos de idade. Ela tem 22. Ah. Assim. Hã? Não. Aquela que é de cabelo marrom, que tem mais risquinha, faz coisa? Acho é que a que ela. Também teve parada. Também teve umas paradas aí. Teve. Teve umas paradas aí. Umas paradas. Que entrou pra MIB depois. É porque no anime não é ela que fica com o cara. No mangá é que é. Uhum. Ok. Enfim, o mangá, tanto no anime quanto no mangá, ela não fica com ninguém. Nem, e ela parece nem se importar com isso. Quem? Tem uma, a personagem que você tá falando, que é a esperta, né? A baixinha esperta. Uhum. Infelizmente, nem no anime, nem tão pouco no mangá, ela acaba ficando com alguém. É bem que eu gostaria que alguém... Como assim? Não, no mangá ela fica com o cara que... No mangá ele muda. Quem fica com um cara lá, que a amiga dela é apaixonada, é ela. Fica com alguém no mangá? Sim, cara. Eu tenho um porra do mangá aqui, que eu leio aqui na frente pra... Eu não tenho mais mangá, pronto. Eu joguei fora ele de raiva, porque era muito ruim. Eu joguei no açúcar. Na verdade, eu não tenho esse mangá. Esse mangá eu peguei emprestado. Eu tenho o Negai Twins só. Aí, tá confundida. Não, mas é isso. Eu tenho certeza que acontece isso no mangá. Que eles trocam a personagem que fica com um amigo do cara lá que teve a parada. Essa parada eu tô me confundindo. Toda hora parada. É a parada, velho. Luke Lucas e as paradas dele, ok. É paradinho. É melhor parar com essa parada. Parou, chega, parou, bora. Bora. Chega de bop. Para. Tá, se vocês coloquem nos comentários que eu sei que eu tô certo, mas se vocês quiserem botar aí nos comentários pra provar. O melhor da piada da parada é que quando alguém manda parar, que todo mundo cala a boca e fica em silêncio. É, qual é o paradeiro dessa personagem? Carleiro, por favor, repete o nome da música e vamos continuar esse negócio. O nome da música que eu estou indicando é, faz parte da OST do Negai Teacher, e o nome dela é Anotaku no Kimi. Cara, mas é muito nome de hentai, né, não, esse anime, né? Por favor, professor. Por favor, professora. Sim. Fica na sua imaginação. Tudo bem. Você nunca falou por favor, professora, na escola? Não. Você já chamou sua professora de mãe? Não. Teve um garoto da minha sala que até hoje o apelido dele é filho, porque ele chama professora de mãe. Coitado. Pois é. Só apesar de ela era mãe dele de verdade, não, né? Não. Por algum motivo, o inconsciente dele, ele falou, mãe, como é que responde tal coisa? Não, é porque acho que na infância, você meio que... No jardim de infância, às vezes as pessoas chamam as professoras de mãe. Aí cara, fica, não sei. Na quarta série eu vi um garoto mijar na minha frente. Ele mijou na cadeira, assim, sentado, porque a professora não deixou ele sair da sala pra ir pro banheiro. Caralho! Então, eu penso que a gente não explica. Meu Deus! foi um negócio mesmo. Cara, caralho. Esse podcast não era sobre aliens? Ele é um alien, esse garoto. Pô, esse garoto é um alien. Olha, mas era aliens e animes de comédia, e tem um anime aí, o Negai Teacher, que não é, mas tudo bem. Sou eu que tenho dificuldade pra achar música. É comédia romântica, caramba, fica de boa. Ok, vamos continuar. Cara, repete mais uma vez o nome da música, só pra eu fechar esse bloco. Anokaku no Anokage no Kimi. OST de Negai Teacher. E fiquem com esta música. 38. Bingo! Então, galera, vamos para as considerações finais deste podcast. Teve uma novata. Eu espero que participe outras vezes, né? Aham. E, bem, Carlinho Neto, por favor, primeiro nos diga quem vai escolher o próximo tema e quem vai escolher a última música deste podcast sobre comédia, alienígenas e outras coisas mais. A pessoa que indicará a última música de hoje será o Eric. E quem estará encarregado do próximo tema para daqui duas semanas é a Nath. É a Hanath. Legal esse nome novo aí. Ok. Então vamos começar com você mesmo, Carlinho. Suas considerações finais. Podcast engraçado como não poderia deixar de ser. Pessoal falando de Nossa, estou chorando litros. Ela não gostou do podcast, ó, cara. Que triste. Essa Nath, nunca mais volta. Essa não volta. Nath. Vai, Nath. É eu? Tá pra... Ah, é pra falar o tema agora? Sorry. Eu achei que eu ia falar a música primeiro, querido. Desculpa. Carlinho, por favor, vamos lá, considerações finais. Então, como eu tava dizendo, foi um podcast divertido, pelo menos do meu ponto de vista. O pessoal falando de paradas, teve até uma situação de mijo inusitada que o Luke contou aí. Mas tudo bem? Mijo inusitado. É, situação inusitada sobre o mijo, falou. Cara, eu não entendi, cara. A gente contou uma piada faz um tempo agora que eu não ri. Eu tô indo do Calheiro, ele inventa cada nome. Cara, ele é muito sério aí. O cara mijou. Onde que inventou? O cara mijou, olhou pra calça e falou: olha que inusitado. Continua, cara. Eu nunca tinha visto essas duas palavras juntas. Continua, cara. Foi que nem de retalho lá. Área frontal e tal. O seu local, né? Sexual. O local sexual. Comeu. Eu ri muito na edição. Caralho, cara, eu recomendo aí. Vou botar aqui que eu tô rindo. Pessoal, por favor, escutem o podcast de Hentai do Anime Coach. Vocês têm que ouvir o Carlinho falando isso. Genial. Locais sexuais. Natália nunca mais volta aqui. Desculpe, o rei do eufemismo, vai lá, Carlinho. Desculpe vocês se eu não gosto de falar certos nomes ou certas palavras, tá? Mas teta tá valendo. Mas comeu tudo bem, né? Não entendi, mas qual é a conotação, meu Deus? Ô, Carlinho, continua. Eu, hein? Complicação. Enfim, foi um bom podcast. Com uma convidada estreante. Vamos esperar que ela e mais outra convidada e a Loba voltem a aparecer futuramente. O que renderia um podcast totalmente inesperado. Eu agradeço a presença de todos aqui, sem exceção, claro. Visite cada um dos blogs que estão aqui representados, que seria o Chuva de Nanquim, que agora está sob nova direção, né, Luke? Chuva de Nanquim sob nova direção. O Anime Cote, que em breve vai ficar sob nova direção. O Di saiu. O quê, rapaz? O Di saiu? A namorada dele assumiu. Ah, tá. O Anime Portfólio. Oi. O Elf Led Brasil e o Netwin. Cada um dos blogs aqui bem representados. E eu peço para que vocês visitem o Netwin, que neste mês estará com sua temporada de posts especiais já tradicional, por causa que é o mês do 8º aniversário. Então vem por aí muitas coisas bem interessantes, uma série de guest posts especiais e outras coisinhas mais para todos aí. Ok, então por favor, Bebop, suas considerações finais. Ok, nem sei que eu... É isso aí. É próximo, Vilásio. Não, eu acho que tem que ter um trote pros novatos, Vilásio. Caralho, eu acho que o podcast já foi um trote, cara. A participação, né? É, esse time é pior, relaxa. Carião. Eu faço parte do grupo de podcast também, tá? Então. Faço o link aí do pior, porque tá demais. Por favor. Vilásio, eu quero te... Quero falar uma coisa com você. Você me deixou traumatizado. Desculpa. Por causa dessa porca dessa barata aí. Agora, quando eu vou assistir Terraformes, eu fico com aquela música na cabeça. Toda vez que eu chego em Marte, o Terraformes da vizinha tá na minha grama. Que música do inferno, pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo mais assistir o anime e levar a sério. Fico pensando na música. Virou trilha sonora de fundo, assim, quando aparece a baratona. Poxa, eu quero considerar. Tu quer considerar? Considere. Quer considerar, velho? Eu te considero pra caralho, meu bosta. Então, eu gostei do podcast aí, foi bacana participar. E apesar de que não teve tanto coisa a ver com Alien, né? Infelizmente, porque... Não sei se infelizmente, porque eu também não conheço nada de Alien. Acho que existe, existe. E é isso, quem quiser pode acessar o Anime Coach, tem um podcast novo lá sobre hentai. O pessoal lá comentou bastante, vocês vão perceber o linguajar rebuscado do Carlito. É um podcast bem inusitado. E é isso. O Carlito sempre tem um linguajar rebuscado, não tem como. Muito. Caralho, cara, que vergonha foi aquele jogo, na verdade. Que vergonha. É a vergonha alheia em pessoa ali. Eu fiquei com vergonha de, na edição. Nossa, eu preciso escutar por causa disso. O Carlinhos me chamou pro de hentai também, só que eu não pude gravar no dia. E eu tava super pensando na pergunta que eu ia fazer. Você se livrou, hein? Você foi a única pessoa que pensou na pergunta. Ninguém pensou. Ah, não, o Bob também pensou na pergunta. Isso aí. Ok. Eu até agora não vi esse cast por vergonha alheia, mas enfim. Caralho, você é o especialista, sommelier de retais, velho. Você não... Sommelier, não, nem deixaram me falar direito, não deixaram, me cortaram. Eric, ele pediu pra você indicar três animes. Eu estou abismado, não. Eu pedi você fazer um top 3 de animes, você indicou uns 20, cara. Ai, que exagero, só que, pô, não, continua, não. Vai, Carlinho, considera aí. Carlinho não, desculpa, Bob. Carlinho, caraca. Carlinho, considera muito, hein? Considera pra caralho. Tô cara. Quieto aqui, não vou falar nada. Não, Bob, fala logo, deixa eu terminar isso hoje, pelo amor de Deus. Eu queria perguntar a vocês qual o personagem alien, assim, de qualquer coisa, ficção, comédia ou filme que vocês acham bacana. Eu gosto do Marvin, do Looney Tunes. O Marvin é legal. Marvin, agora é só você. Eu gosto do pescador parrudo, porque aquilo ali não é da terra, velho. Aquele peito cabeludo maravilhoso. Dali me remegou, tem muda a personalidade das pessoas. Meu Deus, cara. Já considerei. Ok. Tá ficando aí a pergunta. O alien preferido de vocês aí nos comentários. Acho que os outros participantes estão nem aí pra responder, então tá bom. Luke, por favor, suas considerações finais. Eu considero todo mundo pra caramba, menos o Evilás. Eu te considero pra caramba, Eric. Bebop, Carlírio, Natália, menos o Evilás. Eu sabia que era menos. Cara, é impressionante, todo mundo nesse podcast me odeia. Carlírio já mostrou que me odeia. Só falta o Bebop. Quando eu disse que eu te odeio? Daqui a pouco o Bebop. Eu te odeio aí. A única pessoa aqui que eu acho que foi me odeia foi a Nath, né? Porque obviamente, né? Ainda não deu tempo. Eu não conheço. E o Bebop. É, pra mim vai ser mais difícil, né? Mas quem sabe? Continua se esforçando. O Eric fala o tempo todo. Né? Mas se tu continuar botando esse sistema, Vilas, eu acho que um dia eu vou te odiar. Tá bom, cara. Desculpa. Na próxima vez eu escolho qual Bob Bob. Ah, é. Outra coisa que eu queria falar. Esse é o cara. O post explicando o que tá acontecendo no Shunan, né? Uhum. O Di pediu pra... Perguntou, o que vocês querem mais no blog, né? Aí o cara falou, eu quero mais putaria. E é isso. Eu acho que a vida poderia ter mais putaria. Eu apoio esse cara. Esse é o nível dos comentaristas do Shunan, esse aí. E o seu alien, Luke, preferido? Eu já falei. É o pescador parrudo. Ah, pensei que era Alien Poró. Ok, vamos continuar. Ok, então, são minhas considerações finais. Já falei aí a questão do suco de laranja. Só pegando aqui o comentário do Trafalgar, que ele fala isso, ele fala: ah, e sobre meus comentários lidos, eu não esperava por isso. Eu espremi as laranjas num aparelho elétrico mesmo, normal, aí risos. Não é como se eu gostasse de fazer isso, só estava atendendo o pedido da minha avó, kkkk. Procuro sempre ouvir algum podcast quando estou fazendo algo que não gosto. Assim eu evito perder tempo. E Vilas, eu posso ler o comentário dele no Cast Hentai rapidinho? Pode, cara. Então, ele falou o seguinte. Ele falou que foi muito engraçado, como de costume, e aprendeu muitas coisas novas sobre os rentais que ele nunca tinha ouvido falar. Aí ele falou que não gosta, que nunca viu um episódio inteiro, mas a namorada dele gosta pra caramba e já viu vários. Ele acha meio tenso isso. Aí eu dei a dica pra ele aqui pra ele assistir junto com ela, né? Pra fazer uma coisa interativa. Pois é, exatamente. Só tem que tomar cuidado pra ela não pedir pra ele fazer que nem nos hentai, né? Ah, e se ele gostar, sei lá. Depende do hentai. Eles pedem dicas pro Eric, é só falar com o Eric e trafaga. Entra no My Anime List dele lá. Entra no My Anime List dele lá. Divirta-se. Ok. Já tiveram pessoas me adicionando e eu me sinto muito orgulhoso por conta disso. Mas... O Eric ficou famoso por causa disso. Sommelier de hentais, cara. O Eric é o sommelier de hentais, velho. Ele é incrível. Oh. Eu falava, ó, tinha uma garota lá que tal. É, tal anime que saiu em tal ano, com tal dublador. O Eric é foda. A pessoa chega pro Eric assim, por favor, Eric, me indique um hentai aí. Aí o Eric vai e tira um da cartola do nada. Sei lá, Eric diz um aí, Anal Angel. Anal Angel. Tá, aí ele tá de sacanagem. Meu Deus do céu. Ele indica o Anal Angel, né, no podcast. Ah. Alice in Sexland. Que é do criador de um dos mangás de Pokémon, se eu não me engano. Exato. Olha aí. E o Vilas tá ficando por dentro também. Falando de mangá de trap, anal, parabéns, Vilas. Agora é procura do Ujito do Terraformes. Com aquele anime da Barata, né? Da Barata Moena. Que nojo. Eu queria também ler aqui rapidinho um comentário, só porque eu disse que eu ia passar pra vocês, que é da escritora, que ela faz parte do Anime Coach, inclusive ela comentou no último podcast, que ela falou, certo, não estou chegado a podcasts, mas tenho de dar uma ressalva. Alguém pode me dizer quais foram os critérios para considerar Fullmetal Alchemist e Gintama como shounens de batalha? E One Piece não ter sido incluso, sendo este um autêntico shounen de batalha ao pé da letra. Francamente, não dá pra considerar FMA como um shounen de batalha, e olha que conheço bem a obra em si. Se fosse apenas shounen, aí sim seria considerável. O mesmo sobre Gintama, que é um shounen de comédia, a não ser se levar em consideração que haja momentos de luta. Mesmo assim, não dá pra aceitar. Me desculpem, mas não dá pra aceitar. O resto tá de acordo, exceto as séries que não conheço. Só tenho mais cuidado na escolha das séries nestes podcasts pra não contradizer o conteúdo proposto. Bem, eu mandei a resposta grande e tal, então eu não vou responder, mas só passando pra vocês, porque eu disse que ia passar pra vocês. O que, vocês acham dessa questão? Vocês acham que o Fullmetal Alchemist e Gintama não são shounens de batalha? Ela tá certa, a gente errou? E o que vocês acham? Sorry, mas sim, são shounens de batalha. Bom, olha, lógico que Fullmetal Alchemist tem uma parte de aventura muito maior, né? Pra você compreender a história mais. Mas tem luta, gente, me poupe. Tem luta. Fullmetal Alchemist é um shounen e tem batalha. Então, foi isso que eu falei, cara. Pois é. E tipo, 90% do Fullmetal Alchemist é batalha. Então, não sei. Não diria 90%, né? É 90%. Quase isso. Não, tem umas partes com eles pesquisando, né? Tem umas partes com eles na casinha lá da Mas aí é uma batalha. Mas aí é uma batalha contra o tempo. Então tá. É lógico. Uma batalha pra colocar o braço de volta, uma batalha pra fugir, uma batalha pra não morrer, uma batalha pra não levar um tiro. Uma batalha contra tomar leite, porque não gosta de tomar leite. Oh, true story. Uma batalha pra comer pro irmão dele. Meu Deus, tá bom. Os outros também. É só porque eu disse que eu ia repassar pra vocês no comentário, então vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Vocês acham que a gente tava errado, que contradisse o conteúdo? A única coisa que eu acho é que ela fez aquele comentário se baseando apenas no tópico cru do podcast, mas não se atentou ao podcast trabalha. Ela fez um outro comentário explicando tudo e tal, só que ficou meio grande e eu também já respondi pra ela. Qualquer coisa depois... Eu li os dois dela já. Eu já expliquei o meu ponto de vista, o que eu acho que é o ponto de vista da maioria, né? E não teve One Piece porque ninguém quis botar música de One Piece. Foi isso que eu disse também. É meu anime preferido. É o mais simples do mundo. O Trafogar também falou que tava faltando One Piece. Disse que a gente falou bastante de One Piece, mas a gente não colocou no cast, né? E ele também lê Bleach, tal como eu. Mesmo achando ruim, tal como eu. Oh, really? Meu Deus, gente, por favor. Eu a gente ainda lê, desculpa aí. E, bem, é isso. Acho que não tem nada mais, não. Não tem mais nenhum comentário importante pra citar. É, obrigado, assim, por todo mundo que compareceu. Agora sim, Nath, por favor, suas considerações finais, qual será o próximo tema? Bom, eu gostaria de agradecer o convite. Prometo tentar aparecer mais vezes. Não tenho certeza, porque tá no fim do ano aqui, tá meio complicado, intercâmbio. Well, well, whatever. Bom, o tema de hoje... Ou de hoje não, o tema da próxima semana... Eu meio que me baseei no seu, Vilas. Será que o Luke vai ficar com muito de mim? Que medo que eu tô agora. Não, gente... É porque eu gosto muito de animes de comédia. Então eu pensei assim, poxa, a maioria dos animes de comédia que eu gosto são aqueles que ou tem gag ou que são baseados em Yonkoma. Então eu pensei em animes de comédia que são baseados em Forkoma ou baseados em mangás com Forkoma ou com gag. E é basicamente isso. É, tranquilo, tranquilo. É tranquilo, sim. Até porque todos os animes baseados em Yonkoma e Gek são de comédia. Exatamente. Basically, that's it. É, já vou avisando logo que Sketch Dance é meu, ninguém pega. É o meu favorito. E mais alguma coisa a falar? Quer fazer algum jabá? Ah, true story, eu esqueci disso. Às vezes eu esqueço que eu faço parte de um blog que eu escrevo também, né? Então... Bom, galera, eu sou uma das redatoras do Offline Brasil, junto da Roberta e do Crítico Nipom, por favor, se vocês puderem fazer pagar uma visita lá, fazer uns comentários, eu agradeceria muito. E eu também faço parte de outro grupo de podcast, chamado Não Nasci Herói. Eles têm um blog no WordPress, na nonasciherói.wordpress.com, e eles têm uma página no Facebook também, isso é só procurar Não Nasci Herói no Facebook. Mesma coisa pro Fly de Brasil, Fly de BR, para achar a página. E, bom, eu também tenho Twitter, se vocês quiserem me seguir, provavelmente não vão querer, porque eu só falo besteira no Twitter. Kalírio me conhece. Com certeza. Luke me conhece de lá, você sabe que eu só falo coisas idiotas. A Thalia é demais. Pornografia, ó, hein? Então, é arroba underline... Nath, só que é Nath com dois T's, um H e um R no final. Juro, é meio complicado. Well. Ok, ok. Estará no post, pra quem puder ler. Estará no post. Quem vê do feed, quem ouve no feed. Isso aí, vai lá ver no post. Vou deixar aqui pro Vilas botar no post como é meu feed. Só pra ele ficar sabendo. Bom, e é isso. E boa sorte ao Luke com o tema. Eu espero que ele consiga alguma música pro próximo tempo. Eu quero falar que tem muito anime baseado em Forkoma das últimas temporadas que acabaram de sair, sabe? Então, tem muita música boa pra você escolher, tá, Luke? Eu já escolhi aqui a abertura de Naruto. tem aquele Naruto SD, eu acho que é a Yokoma, cara. Olha aí, ó. Chupa a sociedade. É aquele do Rock Lee, né? É, do Rock Lee. Escolhe abertura e encerramento, pronto. É. Tem o coma de Death Note, então Death Note. Ah, mas Death Bad. Mas não virou anime. Mas esse o coma de Death Note não virou anime. Não tem gag, nem não é baseado em Forkoma também. Mesmo que tenha um Forkoma, teria que ser um anime do Forkoma. Pra dar uma cortada. Naruto vale porque tem o anime. É, Naruto vale porque tem gag. Porque tem o anime, que o anime só fala sobre cocô de cachorro. Mas é isso aí. Aquele do Lee. Meu Deus. Merda. Não. É a minha imagem do anime, apesar de só ter visto um episódio. Uhum. Vou deixar no ar, assim, Gekan no Shoujo, no Saki-kun, só pra que alguém lembre dele. Olha aí, Luke. Já foi as coisas que eu gosto, cara. Não. Você vai perder a chance de falar de Nozaki-kun, cara. Que triste. Cara, eu não vou escolher Nozaki-kun exatamente pro Luke pegar, pra ver se vai. Vocês estão me subestimando, cara. Agora eu vou virar sommelier de animes, agora eu vou botar só música, 25 músicas pro podcast. Vocês... Só pra irritar o Carlírio e o Eric, eu vou botar aqui o Me Baby. Não, irrita. Fica tranquilo. A mim não irrita. Cara, também eu não odeio. Acho que, eu não acho que o Me Baby ruim, tão ruim como fala. Ah, não. Assédio? Ah, pra mim, que deu. Assédio 2012, mas não me irrita colocar ele. Luke, tá, pega a abertura e encerramento de Rimegoto, pronto. Vamos, por favor, vocês estão me tirando. Já foi, viu, a abertura de Rimegoto? Não pode, não. Já foi? Já, o Luke colocou. Quando? Claro que eu coloquei. Eu não me lembro qual foi o cast, cara. Ele colocou, já foi Boku no Pico aqui, olha. Não, sim, Boku no Pico acho que fui eu que escolhi, mas enfim. Não, foi o Luke. Não, eu escolhi uma também. Ah, vocês vão brigar pra saber quem escolheu o Boku no Pico, é isso? Meu Deus. Logo, não, cara, vai ser uma guerra pra editar esse podcast, ah, que merda. Coitado. Good luck, Nath. Chupa, faz esse tempo. Mais alguma coisa, Nath? Não. Eric, por favor, então, seus sucessos sinais, a última música. Ah, obrigado pela participação e... Vilas, obrigado pelo tema, eu vou compensá-lo na próxima. Eu já cara, tenho... eu vou faltar esse podcast, vocês vão gravar sozinho, vocês não passam áudio, tá? Não, você não vai faltar. E O Eric, ele tá preparado realmente saudade, pra colocar o podcast só de animes de traps, cara. Absurdo. Não. Animes que tenham garotos que se travestem 24 horas por dia. Meu ou quase. Deus, cara. Quer dizer que o cara tira a roupa um minuto já não tá valendo. Tem que ser garotos. Por exemplo, eu não posso escolher é o Ishida Tosakura. Tu quer o que? É um professor. Você não quer um. Você não quer travesti, você quer um travesti logo. Beleza. Porra. Enfim. Eu não quero nada, cara. Eu não quero nada. Não, tá bom. Nem tem esse tema. Tá bom. Então, no caso, eu só quero dizer que eu estou à procura de uma princesa, porque eu estou ainda todo maldito McDonald's e eu não acho mais a princesa. Só falta ela pra completar a vida. Oi, aquele cara lá, cara, que te deu os Mario. Que deu, que quer querer te comer. Vai lá, cara. Pega lá. Eu não sei porque as garotas vão todas em cima da princesa e acaba a princesa. Não sei porquê, é que também, eu também não imagino porquê. Eu também cara. Não. Eu achava entendo, que elas iam cara. Atrás do Donkey Kong, cara. Não, esses são os fãs. Esses são os fãs, cara. Enfim, como última música, eu vou escolher a de abertura de Sekimatsu Okutsu Gakuin, a Fly Uma Noite, cantada por Shoko Nakagawa. Aliens mal aparece nesse anime, na verdade, porque tem a premissa, que é sobre um rapaz, acho que é Fumiaki o nome dele, que ele é um viajante no tempo de 2012 que volta pro ano de 1999 para impedir que uma profecia de Nostradamus se concretize. Meu Deus. Que é uma profecia no caso ele previu que a Terra seria em 2012 seria invadida e destruída por alienígenas. Aí no caso tem a protagonista. Cara, ele acreditou no Nostradamus. Caralho, o Nostradamus. O Nostradamus é a maior zoeira da face da Terra, velho. Às aí vezes ela acerta, às vezes não. Eu ouvi falar na rua que a mulher falando que o Nostradamus previu que o mundo ia acabar em 2015. Em 2015. Quer dizer, o Nostradamus chutou todos os anos o mundo ia acabar. Um dia ele ia acertar, velho. Então. Aí tem outra protagonista, a Maya Kumashiro, que é um. Que ela se torna presidente de uma academia que estuda... O que ele estuda exatamente, Luiz? É algo sobre... É ocultismo, né? É, ocultismo. E ela odeia isso, porque ela não acredita nessas coisas. O pai dela era ficcionado, então ela depois do falecimento do pai, ela começa a presidir a faculdade com o intuito de... É um colégio. É com o intuito de desmoralizá-la, enfim, não quer levar a sério. Aí ela conhece o Fumiaki, não acredita na história dele, mas começa a ajudá-lo. Eu penso em Senkimatsu Okutsu Gakuin como uma espécie de Scooby-Doo. Porque ele tem uma comédia com uns suspensezinhos, com uns mistérios. Ah, mas tem uns bichos meio loucos, cara. Tem uns homem-morcego lá. Eu achava que o negócio era mais sério. Ah, mas tem uns homem-morcego lá. Os alienígenas, no caso, é só no início e no final. Mas na maior parte do tempo são criaturas... toscas, bizarras. Eu fiquei impressionado com a reviravolta no final. Eu não esperava que aquela garotinha lá fosse sacana. Eita. Parou. Pô, tem tantos garotinhos no anime, caralho. Acho que eu falei isso dos outros dois animes também, né? Eu acho o Sekimatsu uma animação excelente, mas a história, não gostei. Principalmente o final eu achei já viajado demais. Eu já acho o contrário, eu acho que um anime legal, não excelente, mas a animação não é tão boa. Mas como assim? A animação... Eu gostei do card design da animação. Nossa, e a é open que ele recomendou é boa. Eu gosto do design, gosto da música, mas não gosto muito do que o estúdio fez. Eu até gostei no início, Sekimatsu. Eu até gostei do início do anime, mas depois ele foi ficando tão viajado que eu já não curti. Oculto, né, cara? Eles começam na loucura. Aí aquele plot twist no final... pelo lado bom, Eric. Podia ser Tatsugari ou Tomi Amnésia, cara. Ah, é. Putz, por que a Amnésia foi colocada aqui? Então, Fly Humanoid, cantar a abertura de Sekimatsu Oculto Gekuin, cantada por Shoko Nakagawa. Também você poderia ter escolhido o Gurren Lagann. Ah, é. Que é a mesma, né? Né. Mas Gurren Lagann eu só assisti... 3 episódios até hoje, eu não sei. Não lembro que tinha alienígenas, então. Caraca, que ódio. É porque é no espaço, né? Eu também só assisti um episódio de Gurren Lagann até hoje, tô enrolando. Nem passou pela cabeça, gente, assisti só 3 episódios, poxa. Só assisti 3 episódios. Vocês falam de mim, gente. Melhor anime de todos, vocês falam. Vocês e por que você não indicou, Luke? Porque eu já falei da melhor música de Gurren Lagann aqui, então. O Luke tem essas desculpas, né? Não, já falei da melhor música do anime e tal, é por isso que eu indiquei. Porra! A música Luke, que Luke fala tem um, de... O Luke é legal, porque o Luke ele tem uma seleção assim. Não, já falei desse anime, não, então não vou falar mais dele nunca mais. Falei desse anime. Sem ser Cavaleiro do Zodíaco. Nunca mais. Sempre vou falar de Cavaleiro do Zodíaco. É, mas não necessariamente vai indicar uma música dele, né? É, só falar mesmo. Malegna. É, e é isso. Tchau, pessoal. Tchau. Kaguya é um alien. Até.